rádio da cidade. Operando em AM 1370 kHz. Veículo K 766. Capital e Grande São Paulo. E AM 1520 kHz. Veículo K 614. Mogi das Cruzes. Rádio da cidade. A rádio do seu tempo. Chegando, graças ao bom Deus, mais uma semana se iniciando e juntos por aqui na nossa Rádio da Cidade. Você tá bem? Como é que foi o seu final de semana? Bom dia, moça. Bom dia, rapaz. Bom dia, paizão, mãe, dona, vovô, vovó. Bom dia. O dia não começou bem lá em Araçatuba, né? Nossa bandidagem, né? Três mortos. Ataques a bancos com reféns no interior, meu Deus. Reféns colocados sobre carros. Tiroteio com a polícia, meu Deus do céu. Ah, pode ser que a torcida do Corinthians aqui no G1, aqui não está dizendo que fechou. Corinthianos dizem que fechou, né? Aqui diz que William é prioridade do Timão no último dia de janela. Já passaram informação que já está acertado. O Roger Guedes já está acertado. O Inter vai montar um timão, hein? Vai montar um timão, hein, rapaz? Ô, filho, boa! 9:03. Bom dia, viu? PSG recusa a oferta do Real e o Mbappé deve permanecer lá no Paris, né? Que mais, hein? Cristiano Ronaldo? Não. Ouro. O Brasil tem 11 medalhas de ouro. E o sexto na colocação. Parabéns. São Paulo, mais uma vez, né? Mais uma vez o São Paulo deixa escapar a vitória no finalzinho. Eita, nós, hein? Hã? O jogador do São Paulo fez que nem o Roberto Carlos naquele gol lá da França. Lembra? E o Thierry fez o gol. Thierry Henry. E o Roberto Carlos não acompanhou a mesma coisa, fez o jogador do São Paulo lá, o meio-campista, que estava marcando o centroavante, quer dizer, sempre mesmo. Meio-campista não tem que marcar centroavante. Não acompanhou a esperteza do centroavante, aí o cara. O cara mandou bala, empatou. Lá nos Estados Unidos, o furacão Aida está fazendo um regaço, né? O presidente Joe Biden declarou desastre após o furacão atingir a Louisiana e 1 milhão de pessoas estão sem luz. Culpa de quem? Muito bom. Acertou. Errou. 9:05. Bom dia. Tudo bem, né? Bora. Você é um anquinhado que você tá? Tá na melhor. Mas antes eu vou passar o nosso WhatsApp 933321529. E uma segunda-feira que promete ser friazinha ainda, com máximo de 21 graus por aqui pelos altos Tietê, né? Pelos altos do Tietê, e... mas vai melhorar. Quarta, quinta, sexta, sábado já. Na quarta já sobe para 24, na quinta para 27, e sábado já 30 graus. Aí começa tudo de novo. Você está na melhor aqui. Rádio da cidade. Rádio do seu tempo. Qualquer estação, a melhor sintonia é aqui. Passar. ouça em seu rádio. Começou assim esse programinha aqui, ó. Começou assim, ó. Como Esquecer um Amor, Rio Negro e Solimões, Quero Te Encontrar, Cid e Abelha, Quatro Semanas de Amor, Luan e Vanessa, e One Day a Time com Elton John. Muito bem, 9h19 agora, deixa eu dar um alô, dar um bom dia pro Cláudio Long, que tá lá em Itaém, no litoral sul de São Paulo. Falou bom dia, Pedrão, tudo bem? Pedro, hoje eu queria ouvir um som para fazer uma viagem sonora. Dá para tocar Casa das Máquinas, Mundo de Paz? Essa música é de 1974, no álbum Casa das Máquinas, que foi o álbum de estreia da banda. Ah, legal, hein? Valeu, Cláudio. Vamos buscar aqui, vamos tentar achar, que hoje está meio complicado. Mais uma vez, essa... Bom dia, meu lindo amigo das manhãs. Que Deus te proteja com saúde e tudo de bom. Hoje eu quero ouvir a música Migalhas com a Núbia Lafayette. Vou ver se eu consigo fazer funcionar este computador aqui, tá bom? O outro. Bom dia, amigo. Que Deus te abençoe e proteja sempre, hoje e sempre. Uma ótima semana para ti e para toda a família. Muito abençoada, meu irmão. Obrigado, Joana Dark, de Mogi da Cruze, né? Tá bom, legal. Marcinha Rovares Bueno de Camargo falou bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Marcinha. Super semana pra você. Obrigado. Beijo, beijo, beijo, beijo, Márcia Ovales Bueno de Camargo. A Márcia Fátima, tá lá no Jaraguá, falou: oi, Pedrão, bom dia, excelente programa e uma excelente semana pra todos nós, né? Legal, né? Deu ruim, roscou, desenroscou. Ô, Marcinha, beijo pra você. Ai, olha, não garanto que vou tocar músicas que eu não tenho no outro computador, porque tá com problema, né? Se eu não atender, Aldenir, se eu não atender, vocês vão desculpando aí, tá bom? Beleza? Mas nós vamos tentar. Quem não tenta, quem não arrisca, não petisca, já diria o velho Chacrinha. Aqui o nosso WhatsApp é o 933-321529. Deixa eu ver aqui. Tem recado da Anelita. Seria isso? Seria a Anelita que estaria chegando por aqui às 9h21. Ó, nós vamos até 11h30, viu, gente? Tá bom? 11h30 eu saio pra comer um grude, meio-dia na Rádio Terra. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pedrão, em qualquer estação. Bem. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. Uma ótima semana abençoada a todos nós, amém, né? Amém. Amanhã é o último dia de agosto, que vem setembro, Pedrão. Também. Pedrão. É nóis. Ai, olha como eu estou feliz. Hoje eu gostaria de ouvir uma música, Aceita Que Dói Menos. Sim. Com o Trio Parada Dura e a Mendonça lá, né? Marisa. Eu acho muito bonito essa música. Ofereço para todos que estão ouvindo essa rádio maravilhosa, que é a Rádio Cidade. Rádio da Cidade. Com cheiro no coração. Pedrão, dá notícia do nosso amigo Sérgio Reis. Vou tentar falar com ele, mas ele também, também. Vou tentar, né? Tá desligado o celular dele, né? Por motivos óbvios, né? Mas nós vamos... O Sérgio tá bem. Porque notícia ruim corre logo, né? Então o Sérgio tá muito bem. Vamos no ar. Daquela bem romântica, vamos. Bridge over troubled water. Águas turbulentas passando por baixo da ponte, né? Que rádio é essa, hein, bonitão? Deixa eu ver se eu consigo tocar. Thank you. Paulista. Olha só. O cara não se ama mais. Já não tá muito assim. Tá meia boca. Vai embora. Vai fazer o quê? Vai ficar nessa neurose aí, chorando, sofrendo. Oh, meu Deus. Vai embora. Cantando Migalhas, você curtiu Fábio Júnior Esqueça, curtiu também Casa das Máquinas, né, cantando Mundo de Paz, né? E Bridge Over Troubled Water com Simon de Garfunkel. Agora 9h38. Vamos levantar esse astral, vamos embora, gente.